que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando e sou por ter agir. Viverei pra ti. batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, com teu fogo. Cheers.